Isso é bom, que ilusão. Se bater de frente é briga. Vai transformar no local de combate de bumbum. Vem comigo assim, ó. Vem, vem. Que tipo? Ilusão. E olha ela roubando a cena no baile, transformando o ambiente em um local de combate. Roubando a cena, mexe, dança envolvente com bumbum de bate-bate. E ela agacha, bate-bate, ela sobe, bate-bate, me olhando e bate-bate. Ela senta e bate, olha, agacha, me olhando e bate-bate. Ela quebra, bate-bate, bate-bate, bate-bate. E ela agacha, bate-bate, me olhando e bate-bate-bate-bate-bate-bate. Vai, negona! E ela sobe, bate, bate, me olhando e bate, bate, bate, bate, bate. Tô trocando santa por santa, o importante é me consolar. É tudo santinha, receba o seu kit ilusão. Olha ela, olha ela, olha ela. E olha ela roubando a cena no baile, transformando o ambiente em um local de combate. Olha ela roubando a cena no baile, mete, dança envolvente. Vai, vambora! E ela agacha, bate, bate, ela sobe, bate, bate, me olhando, bate, bate, bate, bate, bate. Ela agacha, bate, bate, ela sobe, me olhando. E ela agacha, bate, bate, ela sobe, bate, bate, me olhando, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Ela agacha, bate, bate, ela sobe, tô me olhando agora, bate, bate, bate, bate, bate. E a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, o do local de combate. Que ilusão, bate, bate, bate, bate, bate.